da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência. 1 da tarde, chegamos para o Pretinho Básico. Pretinho Básico da Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Pretinho Básico da Nova Skin. Um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Como os amiguinhos do Pretinho nesta quinta-feira. Quinta-feira, a família Pretinho Básico mais feliz, porque temos a volta do Caçula. Que beleza! Ele voltou, o Potter voltou. Tudo bem, meu? Pô, deu pra sentir saudade agora, antes de ontem. Antes de ontem. Entrou no avião pra voltar. Vai, Pretinho. Eu senti antes. Mas é verdade isso. É verdade e é sincero. É, porque o cara se esquece da vida em outro lugar, né? Especialmente no exterior, né? Não, principalmente quando se muda, né? Pra morar. É, sair pra morar fora. Agora tu pode dizer pra todo mundo que tu morou 30 dias em São Francisco. Morei em São Francisco. São Francisco. Frisco. E aí visitei outras cidades, né? Mas morei mesmo em São Francisco. Morou aqui, ó. Como é que era o teu apelo? Tu pagou um imposto em São Francisco. Paguei. Ah, então tu morou. Não preciso ir longe. O Davi não lançou um livro recentemente sobre as viagens que ele fez pra lá e pra cá. É? Agora tu vai brevemente lançar também. Minhas moradas. Municipal. Começar com o Manuel Viana. Minhas moradas pelo mundo. Vai. Isso é bom. Bonito, cara. Mas que é bom voltar. Seja bem-vindo, Potter. Um beijo ao aplicativo da Atlântida, né? Que maravilha. Que possibilita a felicidade geral de pessoas espalhadas pelo mundo. É impressionante a capacidade. Quer dizer, é uma coisa muito simples, parece simples hoje, mas não era simples, nunca, não né? Nunca era. Escutar rádio aonde tu quiser no planeta Terra. É verdade. Não é tão simples. A rádio assim, que tu quiser e a hora que tu quiser é espetacular. E agora vocês. VTV também. VTV também. A TV Com já é assim, né? No iPad tu pode ver tua TV Com, no iPhone pode ver a TV Com, é demais, né? Vamos aproveitar o teu retorno, essa sensação, e dar uma repórter aqui, tem entrevista coletiva, por favor. Ainda que teremos tempo, responder, né? Responder tudo. A maior e melhor sensação que tu traz no retorno da viagem. Ah, acho que São Francisco é uma cidade diferenciada na maneira que as pessoas se encaram umas às outras, assim, todas as maneiras. Voltou. E pronto, agora que a gente tem. Já deu pra sentir que aconteceu. Não, levaram a sério, Potter. Não, eu tô falando sério, Maurício falou assim. Tem umas cidades que o cara visita, assim, que mudam, assim, né? Que não é que te mudam, assim, mas tá, mudam. Tu é gay agora, então. Não, mas aí que tá. Abre o jogo. Eu acho que não existe mais essa bobagem de ser gay. Ah, ou ser não gay. Tem mais. Agora é experimentar. Não é isso. São Francisco não é uma cidade que adora gays e que é gay friendly, essas coisas, sabe? Ela não simplesmente. Faz parte pensar nisso. Exatamente. Estão cagando para o que tu faz. Entendeu? São dois passos à nossa frente. É a vida. É o pensamento do primeiro mundo, né? Não é só eles do primeiro mundo. Eles estão cagando para o que tu faz. Cagando para dentro, no caso. O Washington, por exemplo, é primeiro mundo e se preocupa. Claro. Texas, primeiro mundo, se preocupa, sabe? Eu acho que está além desse rótulo. Primeiro mundo, terceiro mundo, segundo mundo. Não interessa. Ali existe vida daquela forma e ponto final. Não interessa. É que ali nasceu a contracultura, né? Então isso aí vai por gerações e gerações. Para quem viu o filme Milk, né? O Milk foi um vereador. Lá que foi assassinado na prefeitura lá. A gente pode ir lá assistir. Porque era gay, né? Mas a Califórnia também passou há pouquíssimo tempo por uma votação chamada Proposition 8, que votou a não, enfim, legalidade do casamento gay, né? Que, enfim, é uma busca antiga dos homossexuais de lá. Então, na verdade, eles pensam nisso. Eles ainda são americanos. Não, mas não, a Califórnia é uma coisa. De uma Los maneira Angeles geral, pensa né? isso. É. São Francisco é diferente. É diferente. E os Estados Unidos é um país conservador. Também que não goste de gays. Deve ser como Amsterdã, ou como Praga, ou como Montreal. Montreal é assim. São Gabriel. Berlim. Tá bem, queridos, vamos falar mais sobre a viagem do Potter durante... Deixa só abrir vida, um presente a vida aí. Pro presente, aliás, com isso aí eu vi uma coisa e falei, não, a gente precisa pendurar isso no programa pra acabar logo com isso, que o Pretinho Básico, no fundo, pensa como São Francisco, né? A gente tem amigos e tudo mais. A cara do Maurício. O que tu trouxe? O arco-íris. Que demais, cara. Aqui a bandeira. Tuitaremos o intervalo, nós todos com a bandeira segurando. Boa, muito beijando, legal. E sem camisa. E ela vai ficar pendurada aqui. Boa, no estúdio, deixa no estúdio. Quantas cores tem na bandeira? É o arco-íris. Sete. Nós somos sete. Cada um de nós representa o Pretinho. Cada um vai escolher uma cor. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chama, dá o azul. É que o Pino não tá. Eu não tô. Eu sou o mastro da bandeira. Boa, o Pino é o mastro da bandeira. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2011, dia do jardineiro. Olha! E tipo, quero mandar um grande abraço pro meu amigo jardineiro, Enio, lá do Recanto Inesquecíveis. Tem um amigo jardineiro. Enio é nome de jardineiro, né? É, Enio, nome de jardineiro. Botou o nome de filho de Enio, ele vai ser ou jardineiro ou bancário. Bancário, é. Enio, é. Ou taxista. Ou ator do Vila Sésamo. Presidente brasileiro, aquele que começava... Jardineiros e jardineiras! Jardineiro! E hoje também é dia do jornaleiro. A você, nosso colega de RBS, que é jornaleiro. Olha, zero. Que entrega os jornais do Grupo RBS nas bancas, nas esquinas. Muito obrigado, parabéns pelo seu dia. Não só da Zero Hora, do jornal O Sul também e outros jornais aí da região metropolitana. Sim, de Porto Alegre. Tem jornaleiras. Todos os jornaleiros. Fizeram uma questão de inclusão de mulheres bonitas, gostosas. Não, bonitas e gostosas. Vai do olhar de cada um daí, né? Era. Zero Hora tem como jornaleiras gostosas também, viu? Então, parabéns a todos os jornaleiros, independente da empresa. Tá bem, Marcos. Botaram umas barangas de roupa colada lá e dizem que é gostosa. Não, era. Eu falo a verdade nesse programa. Eu comprava da concorrência só pra conversar um agora pouco. Caiu, mas tu não assinava o Sul? Não. Ah, é o KG. Não, eu não. O Sul? Assina zero hora. Nós como aniversariantes sempre estamos ali sendo lembrados. É verdade. Eu na praia vi o Feta aniversariante. É verdade. Eu também já me vi ali. Nunca me vi. Sim. É, eu também nunca procurei. Sim. Nem sabia que tinha isso. Eu não sabia nem que existia. Mas é outro nível, né, Feta? Explica pro pessoal, eu e tu, em relação a isso. Nós temos uma estrada um pouco mais longa, né, Pi? Aí nós temos ficha nas empresas. Não, porque o Sul é o meu país. Ah, bom. Temporal interrompeu o espetáculo durante Natal Luz ontem à noite em Gramado. É a justiça divina. Exatamente. Agora sim, né, cara? Pô, merecido, brincadeira, né? Não é merecido, não. Pensa na comunidade, cara. Mas que é isso? Deus falando. Raios no céu da cidade assustaram quem acompanhava o... como é que fala aqui? Nativitaten. Isso. A cidade de São Jerônimo, castigada pelo granizo, precisa de 40 mil telhas. Puta merda. O granizo invadiu casas na localidade de Parada Cristal, em Caxias do Sul. O alerta de temporais é mantido para hoje, no sul do país. Uns granizo, tamanho de uma bola de sinuca. É. Eita, tem umas fotos ali. Ah, o pessoal de São Jerônimo tá precisando muito verdade, de ajuda. É verdade. Eu já sofri isso aí na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Alegrete, quando a gente chegou, eu morava na casa da Coab lá. E a gente acordou, o pai já tinha saído pra trabalhar, era só eu, o gordo Aline e a mãe sem o metade do teto. Chovendo dentro acordou de casa. Acordou assim, com um barulhão céu. E a metade, as telhas são aquelas assim. Cena de filme. Voou é, o tornado. Mais ou menos, só que só voou metade. Agora, falando... E eu corri pra baixo da cama. Falando de um assunto mais sério e mais importante, o como assim, cara? O que é mais sério e mais importante que a pessoa perder a casa com o temporal, o cara? Adversário do Inter na Libertadores, na pré-Libertadores. Teve seu jogo adiado por causa da chuva. Também okay, nasceu, cara, desculpa, mas não importante. É mais importante. Claro que é, cara. O que é mais importante que o futebol? A partir de hoje, as pontes que ligam Ilha e Continente em Florianópolis, Marcos, passam a ser monitoradas com câmeras pela Polícia Militar. Ó, boa! Serão 13 equipamentos que vão filmar e identificar os veículos para atuar principalmente em casos de furtos, assaltos e fugas. Interessante. Exatamente. Legal, cara, legal isso aí. Parar pra fazer xixi na ponte já não vai dar mais. Isso tem aí, já vivemos lá? Isso aí na não. Freeway, não. Aqui no Rio Grande do Sul, já vivemos na BR-116 também. O mês ele acha que tem ponte nova. É impressionante, é o estacionamento aqui da empresa. O que houve? Faz 90 dias que eu saí, tá a mesma coisa. Mas é uma emoção. Não, e é só um... Não tem nenhuma parede. É só um piso, bota os carros em cima do piso. Se manda construir um prédio aqui, fica pro ano 2014. É. Pra Copa, imagina, né? Estádio. Ai, cara, que beleza. É muito difícil. Bravo. Abraço aí. Cara, volta. Abraço pra Araújo, que tem monitorado. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. É uma obra pra fazer um estacionamento, que é um piso, né? Um piso concretado, um piso com contrapiso e tudo mais. É, choveu muito durante julho, agosto e setembro no sul do Brasil, em Porto Alegre aqui. Então atrasa a obra, né, cara? Tá bem, tá bom. O Justin Bieber foi parado numa blitz de trânsito em L.A., lá pertinho de onde estava o Potter, enquanto conduzia seu Cadillac. Ele teria feito uma curva perigosa ao entrar na Aventura Boulevard, uma das principais vias da cidade. Como eu tô bandida. Andou lá na Aventura Boulevard. Lá tem uma coisa muito legal e inteligente, que é o seguinte, sinal vermelho pra ti, tá? Tá parado na sinaleira. Não tá vindo o carro de lá? Passa. Passa. Não pode passar reto, pode dobrar pra direita. Certo. Ou ao contrário, se pode dobrar pra esquerda também, sinal vermelho. Pode? É sério? Ao contrário. Ah, não. Tá, se a via vai pra esquerda... Se não vem carro de lá, tu pode dobrar. Pode dobrar. Pensei que tivesse fazendo uma piadinha, não pode. Maurício. Não, sabe? Não. O Justin Bieber tem 17 anos, recebeu advertência do guarda e prometeu ser mais cuidadoso ao dirigir. Dá pra dirigir com 16. Sempre lembrando que é. Dá pra dirigir com 16. É. O Justin Bieber, ele é um marginal, cara. Ele vai nos drive-thru, assim, e fica avacalhando. Ele tem uns vídeos na internet avacalhando drive-thru, tirando uma onda, pedindo sorvete, dizendo que o sorvete não veio como ele queria. Parece que nessa curva aí ele entrou a 30 por hora. Ele é muito louco. Ele é muito louco, cara. Doidaço. Ah, que isso. No blog do Pretinho tá muito boa a foto. Drogado. Tem a foto dele com o desenho de uma tartaruga ninja no nariz dele. É, o nariz fora dele foi série, feito cara. Pra isso. Que, né? Eu não sei o que é mais fantástico, ver o desenho ou quem pensou em ter visto ali a tartaruga ninja. E agora uma pesquisa reveladora. Clérigos lideram o ranking de profissões mais felizes do mundo. Claro, mas é óbvio. Por quê, Potter? Porque não precisa transar e não precisa ter mulher. São as preocupações que a gente tem. O pastor transa e tem mulher e é clérigo. Se tivesse... Não, o pastor não é clérigo. O pastor é clérigo. Não é a mesma transa, quem né, é Potter? O clérigo? É o padre. O clérigo é quem representa uma força divina na Terra. É o líder espiritual. Mas eu entendi, líder espiritual. Então o pastor não é, né? Se o pastor não transa da mesma maneira. Pastor é mais calmo, né? Faz amor, né? Tranquilo. Esse cabelinho dividido bem no meio do Potter é quando ele era coroinha. É. Nunca fui coroinha. Se eu tivesse um coroinha pra fazer tudo pra mim, eu ia também ser muito feliz, né? Em qualquer pesquisa que me perguntasse. Tudo faz isso. Vamos então à lista das profissões mais felizes. É uma lista elaborada pela revista Forbes que aponta as profissões que geram mais índice de felicidade ou tristeza no ser humano. Os clérigos, né? Então, padres ou pastores, em primeiro lugar, as profissões mais felizes. A segunda profissão mais feliz. Enfermeiras. Entre as mais felizes, bombeiros. Bombeiros. Claro. Especialmente lá depois do caso Abucaci, que ficou foi perguntado só pra um bombeiro. Só o Abucaci foi entrevistado. Ele foi até feliz do Abucaci. Felizão, brother. Botei campa no cara mais rico do Brasil e ainda peguei a Luma no Oliveira na mesma botada. Muito bom. Fisioterapeutas são muito felizes, vem em terceiro lugar. Escritores também vem em quarto lugar. De autoajuda. Em quinto lugar, professores de educação especial. Bonito. Que massa, bonito, cara. É verdade. Demais. E as profissões mais infelizes? A minha mãe já deu aula pra mongóis no começo de carreira. Mas ela era professora de especial. Pessoas especiais. Antes dos trabalhava na Ásia, a tua mãe. Não. Na Mongólia, né? Na Mongólia. Aqui no Rio Grande do Sul. Morou na Mongólia. Trabalhou e era muito feliz mesmo, eu ia dizer. Mas antes de entrar nas infelizes, é bem coerente essa lista dos felizes, né? Começando ali dos bombeiro, o cara que apaga fogo é um cara feliz. O cara que salva a vida. Tem coerência, exatamente. Tem coerência, tem sim. É absurdo. Tudo isso aqui tem relação com a vida, olha aqui, claro, né? Padres e pastores, bombeiros, fisioterapeutas na recuperação física, escritores, né? Espiritualismo total, assim, né? A questão do escrever e do ler e tu te introspectar. Eu, como único escritor da mesa, posso dizer. Tu tá na lista. Não, o cara mais feliz de nós é o Davi Coimbra, que é um escritor, né? Eu acho que disparado. Nem não. O Davi escreveu aos 14 anos seu primeiro livro como eu escrevi, não, Hortolândia, né? O famoso. Tá, mas não foi provado que não foi tu que escreveu? Foi o autor. Mas eu coloco... Eu acho que vale judicialmente. Fala, Pia. Eu colocaria categoria diferente. Os quatro primeiros eu acho que é bem coerente porque tá pensando muito nos outros. O caso do escritor eu acho que já beira a loucura, entendeu? Aquele cara que tem a felicidade próxima à loucura, que não deixa de ter não deixa de ter felicidade. Claro, um outro tipo de referência. Ele não vive uma... É muito vivendo pros outros, né? O escritor mesmo, por mim, né? Ele não vive a sociedade dele, né? O escritor vive outro mundo. Sim. Ou seja, felicidade. Ele pode ser qualquer outra coisa. Como Hortolândia tem várias partes, né? Nora, cenoura, João, feijão. Cada uma dessas partes, eu coloquei um pouco de mim. Que idade tu tinha? 14 anos. Muito bom. Sensacional. E aí, aí que é a idade que desperta. É uma questão também. E depois colocaram em ti um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de pepino, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de nabo, um pouquinho de aipo. Sofreu muito na tua infância, mandioca. Sofreu muito. Foram botando. Eu tô inclusive recebendo proposta de Hortolândia 2. Eu falei com a 3 pra fechar a trilogia. Falei com uma. Se o Pretinho estiver te atrapalhando, Marcos, é, quer ver o livro. Fica à vontade, 06. Pode sair pra fazer o livro. Pô, 06. Tu viu que foi caindo? É, não. Zero... Há 3 anos o Marcos era um dos principais. Hoje é o 06. Do 7 ele é o 06. As profissões mais infelizes, então. Diretor de. Nem vi. Diretor de TI. Que é tecnologia, é informação. É só encrenca, né, cara? É só encrenca. Infelicidade. O Batatinha, que nosso colega era isso, e pediu pra sair. Pediu pra sair. 6399. É, isso, 6399. Beijo pra rapaziada do 6399. Central de Soluções, abraço Central de Soluções, é uma DRBS. Bosta mesmo. Você li... O que é uma bosta? Trabalhar com isso. Ter problema de computador é uma bosta, né? Certo. É, diretor de vendas e marketing também é muito infeliz. Se não vende, né? É, tem muita, metas. Aí é pressão, né? Muita pressão. Aí se a rede de computador cai, o cara é pressionado. É tudo pressão, né? Tem que trabalhar com prazos e com metas. Como diz um grande líder nosso, são metas. Como é que é? Metas... Metas linguagens. Não, é metas pornográficas, um troço assim. Metas que não podem... Gerente de produto também é um cara muito infeliz. Tu? O que é isso aí? É o gerente de produto, é o cara que tem o produto na mão. E aí é o cara que gerencia o produto. Eu sou um infeliz. Eu sou o chamado gerente de produto. O Davi é o mais feliz de nós e tu é mais feliz. Eu sou o mais infeliz, que tem que lidar com isso aqui todos os dias. Mas tu é o terceiro mais infeliz. É, o terceiro ainda tem o desenvolvedor de web sênior. Meu, sênior, né? Que já passou por todas as etapas da pesquisa. São tristeza. Sites para velhos, que velho não sabe usar a internet. Então o cara tem muita pressão, que ele tem que tentar fazer um site que os velhos saibam usar. Bem intuitivo. Assim, e em quinto lugar, radialista. O especialista técnico. Ah, não, radialista. Que somos nós. Não, especialista técnico não é o Celso Rotti. Não. Celso Rotti é um cara infeliz, é só olhar pra cara nós dele. Nós somos especialistas técnicos na função de comunicólogos. Especialista técnico. Cara, mas é o cara especialista que técnico é todo mundo. Todo que tem uma especialidade mundo. Técnica. Todo mundo que não tem uma formação acadêmica é técnico. Eu não tenho, eu não sou especialista. Porque eu tenho uma especialização técnica na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Formada tu é polivalente. Em edificações, então eu sou triste e feliz. Ao mesmo eu tempo. Eu uso essa tristeza. Tu é bipolar, fechado. Essa tristeza. Bipolar é pouco. Essa tristeza da formação técnica. Eu ponho um pouco nos meus livros também, entendeu? Ah, e a alegria de ser escritor, eu trago. Eu acho que tá incomodando a volta do Potter. Dos meus livros, porque ele fala. Tava muito focado no Potter. Aí vamos dar atenção pro Pianjas. É que ontem teve a festa de amigo secreto do Pianjas e seus amigos. Teve a festa do teve a festa de amigos secretos do Marcos Pianjas. Real Friends. Real Secret Friends do Marcos Pianjas. Um abraço pro Matheus, pro Marcos Tesser e pro Danilo. Para a qual nós, obviamente, não fomos convidados, porque ela na casa de Marcos Pianjas, né? Agora... Teve tapas. Tapas? Tapas e nachos, beijos. Tapas. Manioto, tu não convidou? Não. Pô, tu é inteligente, hein, cara? É o cara esperto. Ele que sabe das coisas, fez na tua casa, né, meu? Mas demais. Sensacional. Foi que bom, Marcos. Legal. Eu acho legal tu ter amigos, cara. Fico muito feliz. Gente que se identifica contigo. Se eu tivesse aqui, tu ia me convidar? Eu participaria? Não. 1:22, Marcelo! É verdade, amigo! Quem aqui nunca ficou... Um mês viajando por aí, né, amigo? De férias, né? Trouxe presente curtindo pra ti aqui, a vida. Olha só um livro. Cano de limpar. Um livro de serial killers. É, também. Ó, de Alcatraz. Coisa boa, hein? Marcelo. Quem foi preso lá em Alcatraz? Al Capone, o principal, né? Famoso. Al Capone. O Robert Redford foi preso lá. Eu vi um filme que ele tava preso. Não, aí é só ator, cara. Filme, cara. Era mentirinho. Que beleza, hein, rapaz? Que livro bonito. Bastante sangue, bastante assassinato em São Francisco. É lá que veio o Jack Estripador? Não, de Londres. Ah, é de Londres. Ministro australiano comete gafe e diz palavrão durante uma transmissão de TV. Opa, foi Stephen Conroy. Qual palavrão? Fucking. Que significa? Fazendo. Não, fucking é... Fazendo. Fucking não é fazendo. É fazendo alguém. Não. Fucking é... Ah, dá pra falar? Dá. A Pete fala na música? Não, mas não, é outra história. A Pete é outra história. Ele disse fala na música e depois disso não foi mais nada. Ele falou mais ou menos assim. Impostos é soda. Soda, boa. Soda. Sucking, né? Quem tem que entender já entendeu. É. Mulher urina na calça da vizinha. Ah, não. Como é que é? E acabou sendo presa. Não é na calça, é na calçada. Ah, volta o TP ali, na calçada. Um problema, sério. Ao ser abordada, ela se recusou a colocar a roupa. Todo mundo já me viu nua, disse ela aos policiais. Tirou a roupa. Olha as imagens. Foi, olha, foi o xixi pra calçada dela. Na frente da vizinha, tava brava com a vizinha. Trocava de roupa na janela e toda a vizinhança via, inclusive o marido dela. Foi lá e fez xixi na frente da casa da vizinha. Coisa feia. E um homem tentou se livrar da maconha e jogou maconha num carro de polícia. Os policiais perseguiram o suspeito. Vamos jogar fora. Pra se livrar da droga, atiraram 2 quilos de maconha pela janela que acabou acertando o capô do carro da polícia. 2 quilos? É traficante, então? Imagina 2 quilos de arroz, cara. 2 quilos. Joga 2 quilos de arroz. 2 quilos é muito, né? É muito. Pra quem quer dizer, é usuário, assim, acho que é absurdo, muita, né? Coisa, depende, né? Depende do final de semana. Do nível do usuário. Tem cara que vai pro Rosa. Tem gente que... Depende do grau de envolvimento do usuário. Não, só aqui, 2 quilos é tráfico. É tráfico. Não, tráfico é vender a droga. Esses dias eu vi, né? Tráfico é vender a droga. Você vai consumir 2,5 quilos, não é tráfico. Mas aí deve estragar, é perecível, será, maconha? Deve ser. Eu não sei, nunca vi. Nunca vi maconha. Só nesses testes que nós fazemos, jornalistas, pra verificar o cheiro da maconha. Certo. O cheiro da maconha... Pra poder reconhecer no ambiente. É muito parecido com diarreia de criança. É mesmo? Muito parecido. O que as crianças estão fazendo? Nos testes, a gente cheira e percebe o cheiro. E nos testes, encontros de jornalistas, nós sempre levamos um pouco de cocô de criança. De cocô de criança. Claro. Pra sentir o cheiro e testar. Lá, esse é o cheiro. Né? Pega a fraldinha, passa o cheiro, passa um pro outro. Na pessoa chamada larica. Isso. Que é o quê? A vontade de tirar a roupa. Certo. A vontade de ficar pelado, peladão e fazer o famoso bunda lelê. Da música do latino, né? Certo. Isso é incrível. É uma vergonha. É o efeito da maconha. Tudo que eu ouvi até agora é incrível. Obrigado, tá, Marcelo? Grande abraço, viu? Valeu, obrigado. Vamos nós aqui com o Mr. P. Vai, P. Abraço pro Bolívar, que tá nos ouvindo agora. Boa. Ele e o Bolirvão, o pai do Bolívar, que jogou no Grêmio também. Boa. Então os dois ouvindo junto com o amigo Alex. Abraço pro Alex, que é fã do Pretinho. Abraço, e o Bolivinha, E o Bolivinha, né? Ah, deve estar junto nos arredores. Thales, Thales. O Thales tá sempre Thales. Com ele, né? Abraço a família toda. Je me parle Thales. Ah, ele falou em francês aquela vez, François. Que veio no bola. Que demais. O chefe pega o funcionário tomando um traguinho, tomando uma cachaça ali. Ele chega pra ele e vem cá. O senhor não sabe que é proibido beber durante o trabalho, mas quem foi que disse que eu tô trabalhando? Boa! Vida de merda. Os flocos. Esses dias eu me lembrei de Tipe. Ouvi exatamente este barulho. Hoje dormi 15 minutos durante a aula de biologia. Eu sou o professor de Hoje estava escovando os dentes e ao enxaguar a boca percebi que saía da torneira coisas parecidas com penas. Penas? Mostrei a minha mãe e ela disse na maior naturalidade: ah, é que tem um pombo morto na caixa d'água. Vida de merda. Um banho proteico. Ah, lá no colégio, lá que eu estudava na Alegrete, lá os guris mijavam na caixa d'água. Puta. Ah, é legal, né? É bacana. Tinha dois andares, só, dica, né, um dos prédios, aí ele subiu, mijava, bacana, todo dia tomava. É que uma pouca quantidade dentro de um universo não afeta. Não, é bom. Faz bem. O mar, né? As pessoas fazem cocô e xixi no mar. É verdade. Não afeta, né? Não afeta. Lá em São Francisco, tu fez cocô e xixi no mar? No mar, não. Não. Hoje... É um novo dia! Fui comprar almoço pro meu namorado! Oh. Quando chego em casa, a cadeira de rodinha escorregou pra trás! Eu caí no chão e me machuquei! Meu namorado olhou e falou: ufa! Achei que tinha derrubado comida! Ah, não! Esse é o namorado de verdade. Isso. Manda um abraço aí pra todo mundo que curte Pretinho, o Rodrigo Neri dos Santos. E aí, tu, Potter, o que tem pra nos contar? América, uma piada, né? Piada do Potter! Casa de Umbanda Padinha, abra os seus caminhos com Exu Padinha. Epa! Mudou ali o relógio, agora tem temperatura, que massa. Dois bêbados ficaram até tarde no bar e perderam a última condução pra voltar pra casa e resolveram então passar a noite num hotel. Mas o gerente sonolento disse, ó, só temos um quarto vago, com uma cama de solteiro. Bah. Não tem importância, nós somos como irmãos. Aí foram lá os dois mesmo pro quarto, apagaram a luz, se deitaram, um de costas pro outro, né? No meio da noite, um deles acordou e chamou o copeiro. Ô, João, tem um cara deitado comigo aqui na cama. Não. E o outro, que engraçado, na minha também tem. Vou tirar ele daqui. Eu também. Aí os dois se viraram e começaram a brigar. Que filho da puta! Até que um deles caiu no chão. João, o cara me derrubou! E eu derrubei o outro aqui, pode vir dormir aqui comigo! Ô, meu, vamos fazer os classificados do Pretinho. Vamos. Mas antes eu queria deixar um recado em nome de todos nós aqui, amigos de Marcos Piangers, acerca da tua festa de amigo secreto ontem à noite. Eu vou te dizer uma coisa, Marcos Piangers. Chega um momento na vida da pessoa, Marcos, que a pessoa sabe quem é importante pra si, quem nunca foi importante pra si, quem sempre será importante pra si e quem não é mais importante pra si. Baita frase! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Eu vou te botar a pá de cal agora, com uma frase em inglês que é a seguinte. Bota a pá de cal. I care. Eu me importo. Eu quero, classificados do Pretinho. I care. Vou liberar teu telefone no ar, Marcos. Sangue bom. Estou pondo a venda. Não, vou contar agora. Liberei o telefone do Lipe Assunção no ar. Falando umas MBA. Parabéns. O Lipe mandou, faltam 25 horas, 13 minutos e 10 segundos para umas MBA. E amanhã vence a 13ª prestação da CVC. E nós no ar aqui, e eu de ressaca na noite anterior. Sim. Ah, é? Então tá. E lembrando do Mazembe, né? Então, tudo junto. No dia do Mazembe, quase. E não adiantou eu chantagear dizendo que ia divulgar o do Lelê, que ele. Não quis nem saber. Posso eu divulgar de não, novo? Não. Nós vamos reprisar o Pretinho, esse Pretinho sábado. Estou pondo à venda aqui a nave do meu pai, mas tudo bem, ele sabe, é um Vectra Elegance 2005, completaço, Massa. Motor 2.2. Deus o livre. Com 16 válvulas e 139 cavalos, contando com piloto. Credo! Automático, computador de bordo e tudo mais que se pode querer em um carro, com apenas 60 mil km rodados, em quase 7 anos de vida, tá? Pra 2005, menos de 10 mil por ano. É, tá muito bom. De Barbada, R$26 mil. Pô, pra comprar essa nave aí, vectraelegance@gmail.com. Na elegância. Decadence avec elegance. O Amaral. Ah. Para de selecionar só e-mail de carro. Ah, pois é. Tem que ouvir a corneta, né? Tem que dar a chance aqui, de vender e ainda ouvir a corneta. Tenho a honra de usar este espaço do Pretinho Básico para vender meu Xbox 360 Slim bloqueado. Meu ex-bosta que eu tenho lá em casa. Trouxe 4 desbloqueados, tô vendendo. É mesmo, Potter? É. Ele vem com um controle original wireless, cabo AV, tensão 110 volts, sensor Kinect, um jogo original e outro também original exclusivo para o sensor Kinect. Além disso, tem outros 6 jogos originais para o sensor Kinect que quero vender. E não tá no preço. O videogame tá em ótimo estado, tô me desfazendo porque não tenho mais tempo para jogar. Comprei o console em junho e ainda está brilhando. Então o e-mail é vendoxbox0@hotmail.com com Kinect e jogos exclusivos para Kinect. Não diz o preço. Vai ser cara essa pergunta. O Kinect é parado. Eu fui ver na loja, $500 um Kinect. É. Só o Kinect pra plugar no Xbox. Lá tá Xbox 120 é uns 1.200, não é? O Xbox. É por aí. Por aí, né? Lá tá mais barato, né? Então aqui, lá tudo é mais barato. Vendo xbox0@hotmail.com. Mulheres mais. Lá, programa lá, mais barato. Show de bola, gente. Olha aí, Almezinho, como é que tá, Almir? Show de bola. Já cumprimentou o Potter aí? Oh, how are you, man? Trouxe presente pra ti aqui, Almir. Olha só. Olha só isso. Oh, uma jeba. Yeah. Viu com as cores arco-íris, ó. Show de bola, adoro isso aqui, cara. Porra. Sabe pra que serve, né? Sei, é um troféu, não é troféu? É, troféu. Minha mulher tem uns 3 disso aqui, cara. Aonde ela bota? Deixa, do lado da cabeceira. Onde é que ela bota? Troféu do lado da... cara, lá da cabeceira. Mas sempre tá na cabeceira? Sempre. Às vezes eu põe pra lavar. Vamos pro esporte, né? Vamos lá. Quem, é bom. Quem aqui já morou em São Francisco? O Potter. Eu. O Potter. Potter, lá não tem surf? Surf. Tem, claro. Então, lá, a Almir Catimania começa por São Francisco, a Surf on the Stone. Uma prancha antiderslizante que não precisa de parafina. Boa. A prancha feita de pedra, gente. Parabéns, amigo. Porque é uma pedra áspera. Entendeu? Daí não precisa de parafina, o teu pé fica coladinho, não precisa gastar mais dinheiro com parafina. Que demais, parafina, amigo. É o produto mais caro do surf. Dizem, né? É o mais caro do surf é a parafina. Não, mas é sustentar a namorada. A prancha de pedra não afunda, ô Almir? E as drogas? As drogas, porque surfista... Eu acho que as drogas. Ela não afunda? Todo surfista é drogado. A prancha é leve, pesa pouco mais de 40 quilos. E você pode amarrar ela no seu pé com um lash. Lash, pra quem não sabe, o que, que é? É uma corrente de ferro. É uma cordinha. Não, nada de pedra. Nada de pedra tem que ser de ferro, né? Tem que ser uma corrente, né? Senão ela arrebenta. Arrebenta. Aí vai fazer um ollie, né? E onde é que vai parar o cara? É uma prancha medieval. É só mergulhar e curtir o Surf on the Stone. Parabéns, nova moda. Começou lá em Alcatraz. Exatamente. Com as correntinhas, né? Boa. Com as correntinhas lá, os caras saíram e... Pô, aproveitar que tu tá falando de surf aí, quero mandar um grande abraço pra rapaziada da Infront, rapaziada que faz a manutenção e vende, negocia skate elétrico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. É demais uma curtição, skate elétrico. Vai ganhar um de graça. O Ico tem um e é muito massa. Demais. Com controle remoto na mão, né? Controle remoto wireless na mão. Isso aí. Isso mesmo, demais. Eu ganhei no Dia dos Pais do ano passado esse skate. Valeu. Da minha mulher. Show de bola. Posso contar pra ver? Pode ir, claro. O cara chegou no cinema e aí sentou. E viu que sentou em cima de um. Uma garrafa de álcool. Qual o nome do filme? O Homem de Álcool Atrás. O Homem de Álcool Atrás. Não. Aí ele saiu correndo. Fuga de Álcool Atrás. Fuga de álcool atrás. Essa foi boa, essa foi boa. Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência aí, parceiro. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida. Obrigado pela audiência. Todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico em Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz, Joinville, Blumenau, todo o sul do Brasil. Obrigadão mesmo. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Pepe. Que beleza essa bandeira bonita que a gente ganhou do Potter, hein, doutor Alceu? É, bata mesmo. Qual é a sua cor ali, doutor? A minha cor preferida ali, doutor Alceu? Acho que é o roxinho. É o roxinho, amarelinho, vermelhinho, tá laranjinha, verdinho, azulzinho. Já tá no Twitter, né? Tá no Twitter. Tá no Twitter do Pretinho Básico, então já retuitei do meu também, dá uma olhada aí. Ô, doutor Alceu, vamos fazer o bola, doutor Alceu? Demorou! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. É, deu o Barcelona, né, doutor Alceu? É verdade. 4-0 pra cima do Al-Sadd. Al-Fossati. Agora é domingo, Santos e Barcelona, 8:30 da manhã. Que jogo, né, cara, pra espetacular. Ver, né? Esse, o futebol ele existe pra esse momento. Porque no Brasil, a maior torcida do Brasil é do Flamengo, o time que mais ganhou é o São Paulo. O Corinthians talvez tenha a torcida mais fanática, assim, tudo mais. Agora, a entidade nacional é o Santos, né, cara? O Santos é o clube brasileiro, sabe? Clube que mais jogou bonito, que é mais conhecido fora do país. Sim, pelo Pelé. O Santos do Pelé. Pelé. Pela camiseta, do jeito que é. Parabéns, Pelé, pelo teu time. É o Santos. Obrigado. Olha aí. E o Pelé tira o fone de ouvido pra falar que eu não consigo entender, cara. Mas o Pelé não fala. Pelé, gente, não consegue se ouvir falando. Tu canta, Pelé? Eu canto e encanto. Canta aí pra nós, cara. ABC. ABC. Toda criança deve ler e escrever. ABC. ABC. Tá cantando bem, hein, Pelé? Toda criança deve ler e escrever. Meu Deus. O pior Pelé do mundo. Doutor Peter Figueira mandou mais um embora, doutor. Quem foi agora, doutor Alceu? O Maico! Não, o Maico foi pro São Paulo. Não foi que mandou embora, então, né? Não foi que mandou embora. Mas não o Maicon é o maestro do Figueirense, camisa 10, meio campo. Infelizmente, perdeu o Maicon. Tá bom, São Paulo. O Bruno foi pra onde? O Igor foi pra China. O Bruno foi pra... O papo era que o Bruno vinha pro Inter. Não, mas o Inter fechou com o Fluminense. O Bruno, eu vi ontem o Bruno falando. O Wellington tá indo pro Fluminense. E o Bruno também. Mas o Bruno foi pra algum que ontem eu vi ele falando que esperava apresentar o futebol, além de já ter apresentado o Figueirense e tal. Agora eu não peguei o time que ele foi. Figueirense, na verdade, perdeu la grande chance. Perdeu a chance. Era esse ano, né? Perdeu a chance esse ano. É o que eu sentia também. Porque se tivesse, ia rolar investimento, ia ter tudo mais. Mas aí não estando. Normalmente é o melhor ano, o ano que o cara volta da Série B, porque na Série B se reorganiza e volta forte. E aí o primeiro ano é o ano da virada, enfim. Tirando times que, enfim, não tem essa estrutura que o Figueirense teve. Agora, ano que vem vai ser difícil, né? Novo técnico, novo plantel. Tudo novo. Recomeço. E ontem a Universidade do Chile ganhou da LDU e foi campeão da Sul-Americana. É legal ser campeão da Sul-Americana, né, cara? É bom. E é um bom time. O Cagê cantou essa pedra aí no começo. A Recopa, cara. A Recopa vai ser Raul e Santos. Tem um jogadoraço, né? O Vargas, aquele joga muito. Tomara que os caras consigam manter a base, né, da Laú. Vai ser difícil. É muito pobre o futebol chileno, né? Porque a Laú entraria forte na Libertadores também, a torcida do Inter. Já entrou, né? E o Santos contra... Vai abrir vaga também. O Santos contra o Barcelona domingo, por mais que tenha o Ganso, o Neymar, que podem surpreender, e o Neymar é um monstro, a zaga do Santos é muito fraca. Muito fraca. E o Barcelona, pô, olha, tomara que não, porque eu vou torcer pro Santos. Mas acho que pode ter um tufo ali, pode ter um tufo. Surpreendente, inclusive. Eu acho que não é zebra. Sabe, o Inter em 2006, contra o Barcelona, ele era completamente zebra. E ganhou como zebra. Eu não sei se o Santos é zebra contra o Barcelona. Eu acho que o Barcelona é favorito. Agora, se o Santos ganhar, não é uma zebra. Por dois nomes ali específicos. Do Borges. Né? Não, o time, o joguinho, esse aí, o joguinho contra o time do Japão, o jogo tava meio encardido, né? Daqui a pouco o Neymar vai lá, né? O Neymar meteu a bola na gaveta e as coisas começam a melhorar. Mas tem o Messi, né, cara? É outro Barcelona também, né? Fala, doutor Cadê. Já terminou, doutor Alcim? Exatamente. É que eu preciso mandar um grande abraço, um grande beijo pra confraria Gurias Coloradas de São Leopoldo, onde estive lá ontem. E fui recebido com muito carinho, com muito respeito, até porque eu estava com a camisa do Grêmio. Que momento, hein? Eu fui com o Ico lá fazer uma matéria pro Patrola. Do Grêmio. Na sequência, quando a matéria for pro ar, eu divulgo aqui. Mas foi muito legal, porque eu entro, é uma confraria de mulheres coloradas, gurias coloradas. E eu com a camisa do Grêmio, né? E aí foi muito divertido, flauta e tal, mas sempre mantendo respeito. Pô, muito legal, muito bacana, um grande beijo para as meninas que são ouvintes do Pretinho. Todas elas são ouvintes do Pretinho. Então, um beijo aí, gurias coloradas. E hoje à noite o Conselho Deliberativo do Inter, né, vai votar se vai querer ou não a parceria com a Andrade Gutierrez para reformar o Beira-Rio nos próximos 2 anos aí. Eu, como conselheiro, vou lá votar e votarei a favor da parceria. Na zero hora de hoje, desculpa, Pirrap, tu ia falar isso? Exatamente. Na zero hora de hoje tem uma página, aliás, uma matéria especial sobre esse momento que vive o Internacional, e tem uma página ali com 346 pontos. Conselheiros. 346 conselheiros que foram consultados um a um pela Zero Hora ontem, e a sua resposta, se leu a minuta e se é a favor da parceria. Então ali tem sim ou não, li a minuta ou não, e sim ou não, sou a favor da parceria ou não. Eu não fiz esse levantamento, cara, mas a maioria dos que não leu a minuta teve informações sobre a minuta por outros conselheiros. Eu não pude ler. Cheguei ontem, aqui de noite, não pude ler. Não, era até às 7 horas da noite, mas aí conversei com o Lelê e tudo mais, a gente acompanha as coisas. Mas hoje às 7 da noite, espera-se, então, no mínimo 75% dos conselheiros, dos 346 conselheiros colorados, pra ir lá votar a favor da parceria. Sim, pela prévia aí vai passar frouxo, né? Vai passar frouxo. Verdade. Tá bom, era isso, doutor Azil? Quero mandar um grande abraço pra equipe de professores da Escola de Futebol, Professor Luizinho, grande abraço, parabéns pelo trabalho, galera. É nóis, tamo junto. Tá tuitada a foto no Pretinho Básico lá da gente com a bandeira do movimento. Muito bom, e você pode ligar assim que quiser pro seu corretor e pedir pra ele cotar com a HDI o seguro pro seu carro. Espera acabar o Pretinho. Logo mais às 2 horas ali, depois do trote do Geiso, logo mais você liga pro seu corretor e pede pra ele cotar com a HDI, e você pode ter certeza que você vai economizar até 20% no contrato do seu seguro, coisa de R$500 de diferença para outras companhias, outras seguradoras. A HDI é de bate pronto. Consulte o seu corretor, Mr. P. Meus caros PBs, meu nome é Jackson Jardel, JJ. JJ, o Jatinho. Minha contribuição para o programa: 6 pontos para diagnosticar um bêbado. O bêbado nunca está bêbado, mas todos ao seu redor estão bêbados. Isso é uma constatação. Vocês já estão bebendo demais, galera. Vocês são tudo bêbados. Bêbado adora falar, particularmente. Olha, particularmente. A Cristiane Torloni fala. Ela fala. Vai ontem na novela, tô olhando a novela e a Cristiane Torloni tá usando a palavra bebê. No texto? Ela tava falando com um cara fortão lá, não sei o que, daqui a pouco ela não sei o que, bebê. Tu sabe o que, que pode ser isso? Massa, né? Pode ser um baita disfarce, porque a assessora de imprensa dela, que deu o depoimento, depois daquela ladainha toda, disse que bebê é um termo que ela usa constantemente. Ela sempre usou bebê. Mas eu acho que ela deve usar bebê, porque ela tava bêbada, né? Ela tava bêbada e ela foi ela. Foi natural. E aí, óbvio que ela trouxe pra novela. Foi bom. Claro, foi boa. Aliás. Tá bem a Cristiane Torloni. Tá muito bem. Ontem eu vi ela de Milf. Sutiã. Ela é Milf. Sutiã e pelada. É Milf. É Milf. Mas nem a pau. Eu levei um susto quando eu vi ela pessoalmente, aliás, nos corredores da rádio aqui. É? É. E há um bom tempo atrás, é mais ou menos como susto quando as pessoas nos encontram, porque de alguma forma alguma coisa surpreende quem não nos conhece, né? Geralmente eu, negativamente. Por exemplo, não. Como tu é alto, fora os negativos, a constatação da questão física é como alto, como tu é até magro. E a da Cristiane Torloni eu levei um susto porque ela é muito pitoquinha. Ah, é? É muito baixinha. Baixinha. E aí eu levei um susto. Mas a cabeça, olha. Tem uma cabeça. Uma vez eu vi o Francisco Coco lá no, na televisão, a RBS TV. E aí, Francisco? E falou, cara, ele é decrépito. Ele é um cara meio verde, meio amarelo. Tu encontrou piante, a maquiagem, assim, a cabelo todo meio caindo. Ele vai andando, parece que. Você engana, né? Eu não sei se vocês viram o MIB, Homem de Preto. Claro. E aí tem uma hora que o alienígena se veste dentro da pele de um ser humano, um fazendeiro. É mais ou menos aquilo, é tudo meio caindo. Num determinado momento ele passa pelo Francisco. Ele não sabe andar assim direito, assim, um troço meio deformado. Pô, mas o Zé Maier, cara, na mesma novela de ontem aparece o Zé Maier também, situações barbudão, ali, né? E tal. Barbudão, cabelo absolutamente branco, barba absolutamente branca e já com indícios de que a fase... Galã. Dando adeus, assim e tal. Ah, barba, né, querido? O único que tá fora disso tudo é o Nuno Léo Maia, né, cara? Esse aí nunca... Esse é meu ídolo eterno. E seguindo aqui, beijo, Nuno. Tamo juntos. O bêbado não fala baixo, ele grita. Aí o cara vai contar o segredo pro bêbado e todo mundo ouve. Quando o bêbado repete: não, tô sabendo. O ficou com sua irmã. Todo bêbado é físico, químico, matemático, arquiteto, engenheiro, pedreiro e tantas outras profissões. Especialista em tudo. Impressionante. Isso é, né, cirurgia geral. Particularmente, não entendo cirurgia geral. O Galvão Bueno é bêbado narrando a parte de saúde. Assim. O cara cai no chão, bota a mão no joelho, ele já sabe qual é a parte do joelho. É a rótula posterior. Amigo, isso aí é o posterior. Eu acho que se tratando de esporte, ele é bêbado, né? Qualquer modalidade esportiva, ele tem sempre um conhecimento. Não existe mulher feia pro bêbado. Todo e qualquer mulher tem o seu charme. E finalmente, todo bêbado é o melhor sempre. Ele é o melhor motorista, ele é o mais macho, ele é galo velho, ele bate em todo mundo. Ele é o cara. Mandem um... É verdade! Para o Ratinho, Nikito e Diogo. E o Ratinho de novo, Ratinho! Ratinho não, Ratinho é SBT. Aliás, o Potter esteve no... Desculpa, tu esteve no programa do Ratinho. Essa semana que passou, soube disso? Teu mosh? Grudada no Twitter. Exato. No mesmo dia, na Ana Maria Braga e no Ratinho. Isso aí, no SBT e na Globo. Onde é que isso vai parar? Beijo pro Louro José. Vai parar tudo um pretinho básico. E o seu Mosh lidera o prêmio pretinho 2011, né? Na categoria queda do ano. Continua, Pia. E um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Para o Bode e para a Sabrina. Bode. O JJ Lopes, ó, teu parente, Potter. JJ Lopes Pimenta. Pô, mandar um abraço. Mandar um abraço pro querido Tyson, que tá em Pelotas nos escutando neste momento. Tyson. Mike. Saudade do Tyson no Colorado, cara. Vai pro Palmeiras. Tá com frio. Palmeiras. Há interesse, mas vai então, tá se ele vai pro Palmeiras, a gente retira o beijo pra ele. É verdade. Retirado. Manda um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui pra um grande amigo meu da internet que conheci através do Twitter, o Luiz César Souto de Moura. Né, que é um conselheiro colorado e um cara muito ambientado. Se conhecemos pelo Twitter, né? Um grande cara aí. Tá rolando. Legal, né? Se encontra à distância. Grande parceiro, Potter, com esses homens que tu conhece. Não, a gente nunca se viu. Hoje é o dia. Então, primeiro encontro, nós nunca nos tocamos. Marca num lugar público, avisa teus pais. É hoje, no Beira Rio ali. Ele avisou os pais dele. Tô conversando com um garoto lá de São. Eu acho que ele é casado já. Como se fosse aquela lá que pegava no webcam os jogadores. jogadores de futebol, esse cara tá tipo... loira aquela, né? É, não teve webcam ainda, não teve ainda. É que o Potter tá nos conselheiros, por enquanto. Não teve. E aí, Cajezinho? Duas velhinhas são atacadas por dois tarados e arrastadas pra um beco escuro. Que vergonha, cara. Uma delas começa a rezar fervorosamente. Pai nosso. Perdoai, por senhor! Esses homens não sabem o que estão fazendo! E a outra? Só se for o seu, porque o meu é um artista! Oh! Essa daqui vai pro Bruno e pra Bruna. Encontrei no cinema, vi Muppet Babies lá, o show. Eles do Muppet irmãos? Show. Namorados? Bruno e Bruna namorados da Casa Mania aqui da cidade de Alencar. Pô, esses aí não devem se separar nunca, né? Bem legal, viu? É. O Muppet Show aí, o filminho fazendo a volta dos Muppets aí, que era um desenho Vila Sésamo no Brasil, um desenho, não era desenho, era uma animação assim de fantoche. Isso. Porana, super divertida, artística e educativa de muito tempo atrás. Diferente dos programas de hoje em dia pras crianças. Então o Bêbado tá levando a maior dura do delegado. Quer dizer que o senhor tava envolvido na briga desses pilantras aí? Eu? Sim. Não, jeito nenhum. Eu sou da paz, que nem o Carlinhos Brown. Sou da paz. Então por que os policiais trouxeram o senhor pra cá? Eles trouxeram? Não foi eles que trouxeram. Eu que quis vir, doutor. Tá, mas eu não entendi mais nada. É que tava uma briga lá no bar pro outro só gaúcho. Aí, coçou o camburão, a polícia gritou: cana pra todo mundo. Eu disse: eu vou. Vou dar uma piada também, vai. Piada do Pote! Apoio! Calçados Dinha, chinelos Dinha, rasteirinha Dinha e botadinha. Mas menino, por que você tá coçando tanto a cabeça? É, por causa do piolho morto. Morto? Tudo isso por causa de um piolho morto? Sim, professora. É que os parentes dele vieram para o velório. Peraí. Detalhe da coçadinha, vai. A coçadinha, vai. Aí a Maria, a Mariazinha era uma caipirinha de 19 anos, cara. Consegue imaginar uma caipirinha de 19 anos? Sem compota? Virgenzinha. Ah, é. De macacão. Pura. Mas qual era o signo dela? Pura. Era do signo de virgem, mas absolutamente pura. Ah. Trancinha, macaquinho, botinha. Não, calma que eu vou descrever o modelito agora. Desculpa. E havia... o Josias Gafanhoto. Ah, Josias, filho de uma época. Josias Gafanhoto era o cara mais tarado da região, que vivia convidando a Mariazinha pra ir pra cama, pro sofá, pro mato, pra trás do barril, pra qualquer lugar, desde que fosse pra... Sim. Certo dia, ela finalmente concordou e os dois foram para uma moita, bem ali atrás da casa da Mariazinha. Mas como não sabia nada sobre o amor, ela ia pedindo instruções. Ai, Josia, como é que é esse negócio de fazer amor? É simples, Mariazinha, você é bom demais, você vai se apaixonar. Mas como é que eu faço, Josia? Me explica, homem. Primeiro, você levanta a sainha. Levanta a sainha. Assim? E aí, no assim, já aparecia a calcinha de renda. Assim? Isso mesmo, Mariazinha. Assim mesmo. E agora, o que eu faço? Agora você baixa a danada da calcinha, Mariazinha. Mas o Josi é muito tarado. E agora, João, o que eu faço agora que eu já baixei as calcinhas? Agora se agacha e mija que teu pai tá olhando pra nós com uma espingarda na mão. Ai, caramba. Mandou um Fernando da Método Informática. Obrigado aí, Fernando. Abraço, Fernando Vieira. Valeu. Analista de suporte, hein? Olha aí, ó. Esse suporta é muito. Mais esse é feliz, né? Esse é feliz. Não, esse é triste. A TI? TI. É, mas ele não é diretor de TI. Diretor de TI é que é triste. Tá o telefone aí, pessoal. Tá bem, é o meu. Meu, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos logo mais às 6 da tarde, ao vivo com o Pretinho. Vem aí mais uma vez a nossa canção de fim de ano, pra emocionar, galera. Vamos que é nóis, que boa, Lourão. Final de ano, aquele